Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. I remember you, close the back gate behind you, say goodbye, watch the river running by you, hear the whistle blow, as you stand to go, leaving everything behind you, don't wanna be a factory. I don't know what to do. Every time I try to tell her how I feel, it comes out, I love you. You got whatever it is. That's how I feel. Cause when she loves me, I'm on top of the world. Cause when she loves me, no, I can live forever. And when she loves me, I am untouchable. She got whatever it is, it blows me away. She's everything I want to say to a woman, but I couldn't find a words to say. She got whatever it is, I don't know what to do. Cause every time I try to tell her how I feel, it comes out, I love you, I do. You got whatever it is. Oh, you got whatever it is. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. creo, Señor, firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale! Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor, el romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Caipira Internacional, Radio Antena Web, Canal 1. O que está a ouvir é Irish, música tradicional irlandesa. No Canal 1 dedicamos-lhe 2 horas por semana em Sound Irish, um espaço com locução inglesa que, mais do que a música, aborda a cultura da República da Irlanda. Não perca aos sábados, a partir das 15 horas, com a apresentação de Joe Bollard, Sound Irish, no Canal 1. You see that mountain over there? Yeah, one of these days I'm gonna climb that mountain. Like grandma's I'll float on down the river to a Cajun hideaway. Wette mein Hintern, dass du wiederkommen wirst. Du hast mich noch nie in Fahrt gesehen. Oh no, darum wette ich dagegen. Um alles, was du willst, dann wird dir endlich Hören und Sehen vergehen. Schon vom ersten Anfang an hab ich das geahnt. Weil du mit dem Feuer spielst, hast du dich verbrannt. Ich verwette mein Hintern, dass du wiederkommen wirst. Du hast mich noch nie in Fahrt gesehen. Oh no, darum wette ich dagegen. Um alles, was du willst, dann wird dir endlich Hören und Sehen vergehen. Ich verwette meinen Hintern, dass du wiederkommen wirst. Du hast mich noch nie in Fahrt gesehen. Oh no, darum wette ich dagegen. Um alles, was du willst, dann wird dir endlich Hören und Sehen vergehen. Dann wird dir endlich Hören und Sehen vergehen. Dann wird dir endlich Hören und Sehen vergehen. This old town's filled with sin. It'll swallow you in. If you've got some money to burn, take it home right away. You've got 3 years to pay. But Satan, thank you. chef de la coulée. Son parti dans le village pour acheter des coutons jaunes dans la bouteille. Son allée, tu l'as coulée. Son allée, tu l'as coulée. Pour emmener les belles petites filles au bal des dios. De la coulée, sont partis dans le village pour acheter du coton jaune à la bouteille. Pour acheter du coton jaune, pour faire des petites mémines, pour les belles petites filles de la coulée qui naît. Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Elas são rapidinhas, mas já duram há 67 anos. No Canal 1 exibimos dos novos parodiantes as Rapidinhas na Brasa. Um momento para rir com descontração e com alegria enquanto ouve no Canal 1. Rapidinhas na Brasa, um programa a não perder. De segunda a sexta, das 19h30 às 19h50, aqui no Canal 1. Não perca também, às 9 da manhã de cada domingo, a edição compacto de Rapidinhas na Brasa. A música evoluiu muito ao longo das décadas. No meio de tantos novos artistas e temas, é importante revelarmos o que está para trás. Nostalgia, Som e Magia vai buscar ao baú músicas desde os anos 60 até aos anos 80 e ajuda-o a recordar os grandes clássicos. Viaje no tempo com Carlos Bonaparte em Nostalgia, Som e Magia, todos os domingos à meia-noite, no Canal 1. Chequearon sus pasaportes y siguieron su camino. Llevaban unos paquetes, Houston era su destino. En los paquetes llevaban 20 kilos de la fina. Muy adentro lo ocultaron. Y el que la se la pone. me lleven con una banda tocando. Canten, no lloren, muchachos, que yo la he de estar gozando. Y si al correr de los años mi tumba está abandonada, de aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada, remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada, junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada. Sinceros amigos, bendiciones de mi madre. Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares, adiós y brinden señores, ya terminaron mis males. Y si al correr de los años mi tumba está abandonada, y aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada, remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada, junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada. Portugal to the world, this is Antenna Web. Old man cowboy, working in the shade, working with your hard-won hands, filling up the day. Old man cowboy, where'd you leave your mail? I see you now, my old granddad, at peace in your squatter's chair. But in your heart, you're still riding the plains across the Maranoa to the dividing. Seems unchanged how you pushed the herd from the Ironbark Ridge through the pouring Tara rain. As a young jackaroo in the rugged stock camps down by the Conda mine, old man cowboy, take me back to that time. So in my heart, I'll be riding the plains across the Maranoa to the dividing. Always, oh. cowboy. Old man cowboy. And I've faced all my demons, finally content with a past I regret. I've found you find strength in your moments of weakness. For once I'm at peace with myself. I've been burdened with blame, trapped in the past for too long. And I know all the faces. Each one is different, but they're always the same. They mean me no harm, but it's time that I face it. They'll never allow me to change. But I never dreamed home would end up where I don't belong. Fill up on my way out of town. I've loved like I should, but lived like I shouldn't. I had to lose everything to find out. Maybe forgiveness will find me somewhere down this road. I'm moving on. Inspira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Aos domingos, às 8 da manhã, o Canal 1 faz uma viagem pelo mundo enorme da música latina. O programa, com locução inglesa e apresentação de Neil Holman, onde durante 60 minutos semanais vamos ficar a conhecer um pouco ou muito mais daquilo que é a cultura e a música, sobretudo da América Latina. Países como Peru, Argentina, Bolívia, Honduras, vão estar em destaque num programa Ritmo Latino. Aos domingos, às 8 da manhã, com a apresentação de Neil Holman, no Canal 1. Quero ver a galera cantando com a gente aqui, ó. Faça de conta que você nasceu com seu coração reservado pro meu. Que eu falo a verdade sem hesitar. O quê? A gente que ama você. Vamos pra gente. Olhe nos meus olhos, vejo o que estou sentindo. Eles dizem muitas coisas, mesmo se estou mentindo. Contam meus segredos pra você, falam coisas que eu nem sei falar. E quando tudo quero te esconder, fecho os olhos pra não te contar. Faça de conta que você nasceu com seu coração reservado pro meu. Eu falo a verdade sem hesitar. Menina, eu nasci só pra te amar. Faça de conta que você nasceu com seu coração reservado pro meu. Eu falo a verdade sem hesitar. Menina, eu nasci só pra te amar. Nunca fecho os olhos, eles querem me contar tudo o que está sentindo, o que quer comigo. Fazer coisas loucas sem pensar, sentir o meu corpo te tocar. E quando seu olhar cruzar o meu, nunca mais eu vou querer piscar. Faça de conta que você nasceu com seu coração reservado pro meu. Que eu falo a verdade sem hesitar. Cara apaixonada, canta com a gente agora. Mãozinha pra cima assim, vai. Faça de conta que eu falo a verdade. Que eu falo a verdade. Menino, o quê? Faça de conta que você nasceu com seu coração reservado pro meu. Que eu falo a verdade sem hesitar. Menina, eu nasci só pra te amar. Te amar. Te amar. De bar, é hora de ir. Não dá pra ficar. Queiram me desculpar, eu tenho que sair. Meu amor já ligou no meu celular. Ela está com saudade, morrendo de vontade, querendo me amar. Suspende a saideira, por favor. de amor cair nos braços seus. O nosso caso é pura emoção, amor que foi direto ao coração. Seu corpo tem calor que me aquece, seu beijo me enlouquece, mata de paixão. Suspende essa ideia, por favor. Vou tomar uma dose de amor. Se meu amor me chama, lá vou eu. Vim bebedar de amor, cair nos braços seus. O nosso caso é pura emoção, amor que foi direto ao coração. Seu corpo tem calor que me aquece, seu beijo me enlouquece, mata de enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el barzón se iba trozando, el yugo se iba pandeando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me habla que onda andarando, se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. ¡Uy! Hasta Navojoa, Sonora. quando acabe de piscar. Vino el rico y lo partió, todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de unas coyundas, 5 pesos de unas cunas, 3 pesos no sé de qué, pero todos ten la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el maíz que te toca no le pagas a la hacienda. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja. Qué patrón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Seguro que sí. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada, ¿dónde el maíz que te tocó? Le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó, por lo que debí en la hacienda. Pero me dijo el patrón que contara con la tierra. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos 10 centavos son los que salgo restando. Me decía mi prenda amada, no trabajes con ese hombre, nomás nos está robando. Déjate ya de ejercicios, novenas y confesiones, que no ves a tu familia, que no tiene ya calzones. Ni yo tengo ya faldías, ni tú tienes pantalones. Mejor métete agrarista, anda con el comité, que te apunten en la lista. Que no ves a mi compadre, a su hermano y a su yerno. Están sembrando muy a gusto tierras que les dio el gobierno. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Próxima estación, Antena Web. Wheel a rolling down the track means your true loving daddy ain't coming back. 'Cause I'm moving on, I'll soon be gone. You are flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland. We're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh on me, so I've set you free and I'm moving on. Final, won't you please listen to me, 'cause I got a pretty mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal, let this rattler roll, and keep moving me on. Mr. Engineer, take that throttle in hand, this rattler's the fastest in the southern land. Keep moving me on, keep rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time and keep rolling on. I've told you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen. No pay me no mind. Now I'm moving on, I'm rolling on. You've broken your vow and it's all over now, so I'm moving on. You switched your engine, now I ain't got time for a trifling woman on my main line. 'Cause I'm moving on, you've done your daddy wrong. I warned you twice, now you can settle the price, 'cause I'm moving on. But someday, baby, when you've had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep moving on, you stayed away too long. I'm through with you, too bad you're blue, keep moving on.